Pois agora na Antena Web, mais uma edição de R.E.M. A seguir, não perca Pop Hits. Pois agora na Antena Web, mais uma edição de R.E.M. A seguir, não perca Pop Hits. Prepare-se para entrar agora num momento de paz. R.E.M. traz-lhe agora as melhores músicas, mais calmas, mais relaxantes. Enfim, o melhor para o seu início de noite. R.E.M. We'll be right back. E...